Na linguagem, clareza é tudo, já dizia o filósofo chinês Confúcio. Para conhecer a língua que usamos na música, na arte, no trabalho, na política, leia a revista Língua Portuguesa. Todo mês, a revista Língua Portuguesa transforma em matérias e reportagens muito agradáveis o que há de mais relevante no idioma português e na fala brasileira. A revista Língua Portuguesa está todo mês nas bancas. Mais informações, www.revistalingua.com.br. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. 8h28, pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos dos nossos amigos ouvintes através daquele número de telefone 21823081, um número de telefone acompanhado por muitas linhas. É um telefone que eu vou pedir para que você, arranjando um tempinho, ligue para a gente também e também participe do nosso programa, porque é uma alegria muito grande. Além dessa que você já nos dá diariamente ouvindo o nosso gramofone, sua participação, então, poder falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do bairro onde você mora, o nome da cidade onde você mora, o nome do estado onde você mora, é uma alegria muito grande. Ó, o Antônio Francisco Cunha, ele mora no Jardim Vila Formosa, ele ligou pra gente no 21823081 e pediu com o Araci de Almeida, Eu Sei Sofrer. Nosso gramofone pela Cultura M, Nós ouvimos o pedido do Antônio Francisco Cunha, do Jardim Vila Formosa. Aracide Almeida cantou de Noel Rosa, Eu Sei Sofrer. Agora vamos ouvir o pedido do Francisco Wilson de Vasconcelos, da Vila Nossa Senhora das Mercês. Ele pediu com quatro ases e um coringa, Boneca de Pano. Depois, o pedido da Maria Francisca, que mora no bairro da Lapa, que quer ouvir com Zé e Zilda, Calo de Estimação. Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa. Quem sofre de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua. me fiz um caso. Tanto mais eu falo, mas eu tenho vida. Por causa desse caso, estou lhe avisando. Eu acabo rasgando a sua camisa. Ora, deixe de bobagem, mude de conversa. Não me rasgue a camisa, que eu só tenho essa. Quem sabe de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua. Eu tenho um carro, parece gente. O tempo frio, o tempo quente. E o tempo é este carro, só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate, pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero. Para Maria Francisca do bairro da Lapa, Zé e Zilda cantaram de José Gonçalves e José Tadeu, Calo de Estimação. E para o Francisco Wilson de Vasconcelos, da Vila Nossa Senhora das Mercedes, Vila Nossa Senhora Mercedes, ou seria das Mercedes, não, Vila Nossa Senhora das, não, Vila Nossa Senhora Mercedes, é que tem uma Vila Nossa Senhora das Mercedes, não é isso? Depois liguem para cá, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu quero agradecer muito o Wilson, Francisco Wilson Vasconcelos, por ter ligado pra gente. Quatro Asas e um Coringa, cantaram de Assis Valente e Boneca de Pano. Eu comprei com tudo lá, mas eu gosto de saber as coisas direitinhas, assim. 8 horas e 39 minutos, daqui a pouquinho o telefone para você também participar do nosso gramofone. Gramofone pela Cultura AM. Vamos atender mais dois pedidos do Israel José, que mora na Vila Guilherme, pediu com Orlando Silva, Lábios que Beijei. E depois, o pedido do Aparecido de Souza, que mora no bairro de Itaquera, e pediu na voz de Nelson Gonçalves, Renúncia. Numa noite de luar assim, o mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo parti. Para os braços de outro amor, eu fiquei chorando, minha mágoa cantando. Sou a estátua perenal da dor. Passo os dias soluçando com meu pino, carpindo a minha dor sozinho. Sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de mansa. Tua imagem permanece maculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta, dai-lhe que voa minha. retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mas eu apaguei. Volta, dai delictivo a minha. Nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A minha renúncia enche minha alma e o coração de terra. A renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar. Difícil o amor é saber renunciar. E vulgar, difícil o amor é saber renunciar, é saber renunciar. Para o Aparecido de Souza, do bairro de Itaquera, Nelson Gonçalves cantou de Roberto Martins e Mário Rossi, Renúncia. Para o Israel José da Vila Guilherme, Orlando Silva cantou de Jota Cascata e Leonel Azevedo, Lábios que Beijei. A gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. Quero de coração agradecer a todos os participantes do programa de hoje, a todos que já participaram desde o primeiro gramofone, e de coração também agradecer a sua audiência, agradecer a você por estar nos ouvindo. E gostaria que você também participasse como os nossos amigos participaram do programa de hoje. Olha só como é simples e é fácil participar do programa. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado e pede uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Então você vai perder um tempinho de nada e vai dar uma alegria muito grande pra gente com a sua participação. Ligue para nós, 2182-3081, 2182-3081, repetindo, 2182-3081, é o telefone. Então, assim, são muitas linhas. Então, pode ligar que dificilmente o telefone vai estar ocupado. Antes da gente encerrar o gramofone, eu repetirei o telefone e vou ficar na torcida pela sua participação, tá bom? Gramofone pela Cultura AM. Às 8h47, o gramofone toca Paraguaçu. Não deves nunca

De José Maria de Abreu e Jair Amorim, Moraes Neto cantou Bizarei Esta Canção. E Paraguaçu cantou de Milton Amaral, Todo Poeta Nasceu Para Sofrer. 8h53, Dircinha Batista e Castro Barbosa. Aquela mulher me abandonou, não sei porquê. minha vida desandou. O canário morreu, a roseira mudou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. E até um sol por pirata invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Gilberto Alves cantou de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira, Pombo Correio. Dircinha Batista de Castro Barbosa. Dircinha Batista com Castro Barbosa, de Amado Regis e Gadê, Meu Grande Amor. A gente vai tocar mais duas. Heleninha Costa e depois As Irmãs Pagãs. Você me tentou. Nós ouvimos as Irmãs Pagãs cantando de Assis Valente e Nelson Petersen, Pra Que Você Me Tentou, e Heleninha Costa de Vicente Paiva e Xianca de Garcia, Exaltação à Bahia. E a gente encerra assim o nosso gramofone de hoje, que teve produção musical de Marta Fonterrada, apoio de produção Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música dos anos 50, 60 e início dos anos 70, no Musicalidade. A gente volta já. A Cultura AM apresentou Gramofone. As primeiras notícias do dia e o melhor da música brasileira. Música e notícia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, na Cultura M. Toda sexta, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9 horas e 7 minutos. A Cultura AM apresenta Musicalidade. Bom, e hoje a musicalidade vai ser um pouquinho diferente. Como vocês sabem, o nosso produtor Márcio Barker está de férias. E a programação que veio hoje é que a mesma de ontem. Então hoje eu estarei, além de apresentando, fazendo a programação. Espero que vocês gostem. O nosso programa de hoje começa então com Dalva de Oliveira. Preparando a carajé para te buscar. Nós já partiram para o mar. Nossas morenas roupas novas vão botar. Se tu vieres, irás provar o meu batapá. Se tu vieres, viverás nos meus braços a festa de Manjá. Vem, vem, vem. Não perco a esperança de viver. Eu amei tanto e não venci. Só Deus é quem sabe o que eu sofri. Vou dar por terminada esta minha triste sina, porque amar foi a minha ruína. Porque amar foi a minha. Vida de cachorro, pés no chão, sem tostão. E depois segui o meu caminho, eu sozinho. Conheci o luxo, depois me convenci. Lugar melhor não encontrei. No morro eu nasci e no morro eu morrerei. Musicalidade Noite Ilustrada cantou Eu Nasci no Morro. Isaurinha Garcia cantou A Dor de uma Paixão e Dalva de Oliveira, A Bahia Te Espera. 9:15.